Anderson para prosseguir. Graus com 10 nós. Cliente grato. Através de Laura de Freitas, o Tribo Papá Romeu Lima. O Papá Romeu Lima, vertical de Laura de Freitas, tá visual com aeronave da Força Aérea na curtíssima da 10? Final da 10? Afirmo. Relativo, visual. Aproximação direta para a Bata, sem interferência, 150 com 10, triplo Papa Romeu Lima. 77 da aeronave, prosseguindo direto para a Bata, o Romeu Lima. 393. 097, bom trabalho, vai para o ponto zero, 393. Tio. Mantenha a posição, aguardando autorização, aí pra você, papai. Zero. 5595, boa tarde, continue aproximação, aguarda a pista livre. Guarda a pista livre, 5595. Prossegue para o portão 03, azul 41 no 6. Ok, observando a aeronave da TAM, prossegue para portão número 3, azul 41 no 6. Coro 394, cópia. Prossegue, Coro 394. 394, Galeão, nível 3620, está autorizado, aerovia Zulu 10, até SMAP, Tex, Sierra Mike, Alfa Papá, e após, conforme rota do plano de voo, decola da pista 10, após decolagem curva direita, na subida da El, após Leta, após direto Bridge, Bravo, Romeu, Índia, Delta Eco, Bridge, aciona 5057, controle 120, decimal 8. Autorizado, Galeão 360, Pesulo 10, ASMAP, decola da 10, curva direita, da El, Leda, Leda Bridge, 5057, 1208 ao controle, 1394. Correto, Gono 394, portão 5, chame pronto, pushback. Vai chamar. 0.5 milhas do externo, baixar travada. Sobre Salvador, o TEM 3193, pronto, ponto de espera da 10. Mantenha o ponto de espera, 3193. Mantém. E quantas milhas afastadas de Salvador? Para 35. 17, reporte aliado pronto. Trip 5489, decolagem autorizada, 150 com 10, milha 17. Iniciando 5489. Papá, agora está livre prosseguir via pátio principal, irá ingressar segunda direita via taxiway Índia e Alfa. E número 2 no ponto de espera, retaguarda do Airbus da TAM. Quando pronto, vai chamar a torre no 862, altimetro no 017, tem um bom voo, XA, papá. Graus 10 nós, check 3, milha 17, pouso autorizado. Livre pouso 910, tá baixado travado, 5595. Golo 394 para o push acionamento na posição 5. Posição 5, autorizado, chame táxi, Golo 394. Autorizado, 394. Boa 8, boa viagem. 1208, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, trip 5489, decolou na sua escuta. Trip 5489, controle, meu cordial, está em contato radar. Contato radar, obrigado, 5489. Controle, aciona 5540, controle 120, decimal 8, torre 18, decimal 612. Trip na final, pode alinhar e manter, na 10. Após o trip, alera e mantém o 3193. Após o trip, também mantém o 90. Aí, tá com sanguíneo, confirme que vocês abordam. 03, chama a torre 118, decimal 6 dúzia, para acionamento, táxi, decolagem, altímetro no 017, bom voo, eco Tango India. Aéreo no 376, confirmando Natal 150. Trip 626, controle, acione identificação, voe bom, chegada bom, pista 10, 1017. Cada bom, da 10, 57. Da pista 10 após decolagem, curva esquerda na subida Conde. Aciona 5106, controle 120, decimal 8, torre 118, decimal 6 dúzia. Mantenha a posição, Lima Vavaquilo. 5595 aos 27, 1219. 1219, bom dia. 376, confirma o nível autorizado. Correto no 50, aerovia Golf 677. Controle 120, decimal 8, ok? Oi, correção, Solo Salvador, trip 5595, livrou na 50. 595 até o Pat 3, via Quilo, posição 05 do Pat 3. Posição Quilo do Pat, correção. Posição 3 do Pat Quilo, tempo 5503. Posição no 376, frequência do controle 120, decimal 8, a torre 118, 612, bem. Posição no 376, livre acionamento, chame táxi. Siga Lima, GQE 160, autorizado direto Plano Yankee, vai prosseguir 960 até 90 milhas de Salvador, 090 milhas. Após cancela, prossegue 045 visual direto, decolando 17 à direita, hein? A saída Arbor, Alfa Romeo Bravo, Oscar Romeo, após direto, aciona 5113, controle 120, decimal 8, torre 118,6. November Juliette Delta, Romeo 443 a bordo, codificado 0234, mantendo 500 César GL, decolou de grupo Zulu, Lauro de Freitas. Ciente, o Papa Romeo Lima, Delta Lima, prossiga em condições visuais, informe estimado para pouso em Feira de Santana. Estimando para pouso aí, mais 40 minutos, às 15, 10, 15, 10, hora local, 18, grupo hora Zulu. Positivo, anotei. Controle, boa tarde, TAN 3193, cruzando 2700, autoriza o Vandael, senhor. 393, controle, contato radar autorizado. Autorizado é o TAN 3193. E apoio direto Elefa. Aciona 5123, controle 120, decimal 8. Já Brasília 380, Pesulo 97, decola da 10, à direita, Arbor, Elefa. 5123 no transporte, 1208, ponto, TAN 3500. Nível 380, ok? 380. Correto, está 3561, no portão 8, chame em frente, pushback. Controle o trip 5489, solicita. Chega. Após Arbor, tem possibilidade de voar direto Conquista, senhor? Sempre existe a possibilidade, eu vou confirmar em breve. Ok, obrigado. Pista 197, condições de após a decolagem manter mil e cruzar imediato aqui conosco? Decolagem autorizada, 150 com 10. Estou treinando Salvador, toma 220, voa na Praia de Alagoinha. Positivo, já está pronto para descer? Deixa eu ver aqui, mais 9 milhas, tá? Pode descer. 7, Alagoinhas ainda, descendo para o nível de voo 150. 150, ok, voo 1800. O 1800B a gente vai modificar a instrução, você vai descer por 150 e voa bom. 150 e voa bom, ok, então, na presente vai para bom. Salvador, o 35626, você viu coordenação de Pelô ou Duna? P2B, eu preciso que o senhor inicie a descida agora. 2, esquerda, cruzamento imediato do campo, aguardando transferência com controle. Iniciada a curva. Juliette Bravo Delta em aproximação, checa o trem, torre 1, 1-8-6. 18-6. Bravo Delta, ciente. Decola da interseção ou vai necessitar taxiar até a cabeceira 1-0? Informe Paripe, a 1500 pés. 1-0, 1-0, 1-7, tem um bom voo. Força aérea 1-3-7-6. Pista autorizado. Ok, obrigado, senhor. De Oxenia 6142 com a ótica restrição Recife. Só de subida aí, amigo? Suba sem restrições. O 1800B, eu preciso compatibilizar a sua velocidade em 250 nós com a TR que está à sua esquerda. Já que o senhor está voando bom, reduzindo para 250, vamos prosseguir para 8000 com 1017. Você vai seguir o ATR procedente de Aracaju. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá. Eco, Eco, Zui, Papá, aos 34, 120, 18, boa viagem. Eco, Eco, Zui, Papá, controle, contato radar. Posição, Quilo, Serra, Lima. Salvador, até 3193, pode lá na prova de bridge. 3193, eu estou com uma certa dificuldade para falar com o Recife. Chame agora 125 ONU e efetue a solicitação. Boa viagem. Beleza, muito obrigado. Bom trabalho, até 3193, 25 ONU. O trip 626, vamos voar Duna agora. Tente Duna, grato. Boa tarde, Oxané 6213, autorização Galeão, formação Oscar. 8000 pés a princípio, voando bom. Eu só tenho no ticket, se não tiver no visual, um tráfego à esquerda. A aeronave da trip, você vai segui-lo. Agora é, ele está passando 12.500. Em descida para 5.000, o senhor passa 15.200 descendo para 8.000, voando bom. Foi direto Barbacena, Bravo, Bravo, Charlie, após conforme rota. Decolada 10, curva direita na subida da El, após Leda, após direto Bridge. Bravo, Romeu Índia, Delta Eco, Bridge. Aciona 5146, controle 120, decimal 8. Autorizado Galeão, nível 360. Via Up Zulu 1-0. Vai decolar da 1-0, curva direita, na Dael Leda Bridge, após SMAP, Lúbito, Barbacena. Transponder 5146 e o controle após 1-2-0, decimal 8. O Oxané 6262-13 está no portão 6. Pronto, chame pronto, pushback, Oxané 6213. Já estamos prontos para o pushback, Oxané 6213. Chame táxi, está livre, Oxané 6213. Tá, livre pushback, 6219. 3561 da TAN, 08, pushback funcionamento. Eu não entendi. Uma possibilidade de proa direta de 7, que é Eco Bravo Delta. Quem está solicitando o Eco, é isso aí, papá? Afirmativo, é isso aí, papá. Ok, anotei. A princípio, um voo alerta. Eu estou com a minha assistente aqui coordenando junto ao centro a possibilidade de encostar a sua trajetória. Câmbio. Tá, seguinte. 37, direita, pátio 3 autorizado. 394. 94. É, de passar um pedo. É 2 de julho, tá chegando e está pedindo para essa data aí. Siga. 442, mantém a escuta aguardando o copo. Esquerda para cruzamento do campo, Eco Tango Índia. Obrigado, Índia. Como fazer aqui, viu, capitão? A posição. Estando bem, eu desci até 5 mil. Ou 1806. Quer dizer, para 5 mil, entendemos, 1806. Positivo. São 3154, livre LS. Livre LS, 64. GV 38, aproxima-se de Coral, vamos encerrar o serviço radar, chame Léos 1201. 1201, obrigado, boa tarde. Boa. O X-Ray Papá, Recife autoriza CBIT. CBIT pro Eco X-Ray Papá. Controle, Eco Tango Índia. Escuta, copy, confirmando, vai. Sobrevoo TGL em Veracruz. Sete Bravo Luiz, que autorizado sobrevoo TGL em Veracruz. O nome é o Pés. Recolada 17, curva direita, corredor axé, após caixa pregos. Aciona 01116. Controle 120, decimal 8, torre 1186. Eco Tango Índia copiou a torre? Já estamos no Lula, desça para mil pés. 0.8, 2.186, Bravo Que Luiz, 02 a bordo, parte 4, chama a torre 1.186 para acionamento táxi decolagem, altímetro no 0.17, bom voo. Você é a Lima, decolagem autorizada, 1.7, 1.50, graus 10 nós. Firmando 1.50, Natal. Reduzindo, 8.06. 5.0 autorizado, via Golf 677, colo da 10, curva esquerda na subida Conde, aciona 5.125, controle 1.20, decimal 8, torre 1.8, decimal 6.12. Patango Eco, Tango Índia, torre. Tango Índia 1500 pés. Ok, Tango Índia, suba sem restrições por 85 agora. Pode arrumar para o 350. Fui na proa 360. Obrigado. Quem me chamou para o táxi? 3561. Próximo para o B? POB 76. Ah, solicitar agressão. De Noval Baralfa, chame a torre 1186. Chamar a torre 1186, de Nova Federal. Eco Tango Índia, chame 119.8. 119.8. Juliette Tango Zulu, chame 119.8. Ativo na Pula Norte, Eco Tango Índia. Autorizado a ascensão ao 085. 085, pega para a 350. Mantenha a Pula Norte. Ok. Tá, ah, boa. Pelo Serra Lima é o controle, contato roda. Lima. 10. Fernando Galeão, autonomia 3 horas e 50. Índia Alfa, ponte espera 2186, altímetro no 017. Eu morro e boa tarde, final minha 315. Índia 15 alvo, ponto de espera do 1-0, torre 18-6, 1-0-7 ajustado. Bom final de semana, minha 315. Igualmente. 3561, número 3, seguindo o Airbus da Avianca Frente, número 3 no ponto de espera, via Índia e Alfa, quando pronto, 2186, altímetro no 017. Bom voo e boa tarde, da 3561. Atenção, 3561. Localização em aproximação, cheque o trem torre 1186. 186, 3154. Baixou, travou, 3154. Ainda não. 376, o controle, contato radar. 376. Bora. Controle na base 42, tem condições de decolar na intersecção hotel? Eu nem encontro, boa tarde. Boa. 6305. Mantém. 6315. Agora sem baixar travado vai passar. Ainda tá. 2, 3, 3, 4. Já tem livre pouso. Pista 10, 120 graus, 10 nós. O ajuste 0097, então 3154. Repouso 10, 3154. Obrigado, vai. Tá. Boa. Tripe 626, esquerda proa 210, reduza para aproximação e cheque pré-pouso. Tem como limite localizador? 210, o limite ao lock, reduzindo para pouso, tripe 5626. Ou no 806, descendo até 2000. 2000, no 806. Solo azul 4065. 5, preparação fina, aguarde só um minuto, cópia, prepara da El. Da El, grato. 98, 1198. De primeira 26, esquerda proa 130 para o localizador, chama estabilizado. Esquerda 130 vai reportar logo, estabilizado. Boa noite, 06, 5400, descendo para 2000 pés, reduza para aproximação. 800, 806. Luiz, informe chamado para pouso. 1915. No 915, a ideia é 350. Prodiado 350. Inicialmente também a proa 315, 315 para livrar logo a setor de aproximação da chegada Bom Fim, Eco da Wind. Esquerda 315. 806, como número 3, está autorizada a aproximação em LR. 806. 6 está pronto, pushback, acionamento na 1-0. Trem torre 1-186. 7, vai reportar 1-186. Baixado travado. Só um instante. O senhor vai prosseguir após sequenciamento para 10, o Tango Zulu. Ciente. Eu faço um 360 pela esquerda, reporte nova final, 97. 360 pela esquerda, reporte arena 97. Tango Zulu. Eu chamo a minha 142. Ciente. Eu tô reintero, 1198. Sérgio Bravo Delta, agilizando, por gentileza, reporte para o cruzamento, parte principal. Xanar 6315, tem condições de decolagem imediato, se está autorizado. Sim, a gente mantém. Mantenha o Bravo que Luiz, que mantém o ponto de espera. 5-4, solo aos 4-6, agiliza direito, 1-2-1-9. Direita 1-2-1-9 ou 3-1-5-4. Golf Delta Vitor, boa tarde, recebendo agora o modo Char. Chama, mantenha-me, escuta 2-500, o Golf Delta Vitor. Trip 5626, cheque o trem 140 com 10, o ajuste no 097, tem livre pouso no 0. Autorizado no pouso 1-0, baixado travado 5626. Sou em Salvador, em Engenho November Alpha, na rotatória, está visual para o bilhete Tango Zulu aqui às 11 horas. Ciente. Proa da rotatória aguardando instruções, o Índio November Alpha. A rotatória fazendo espera então, o Índio November Alpha. 109, entrevista, encontra-se ocupado no momento, ok? Entendo, vou ser ocupado. Índio controle? Já escuta! A partir de agora, na décima milha autorizado direto para o destino, né, Tango Índio? Obrigado, amigão! Boa noite, 06, Duna, localizador em aproximação, agradecemos a sua colaboração, cheque o trem em redução, torre 1186. Obrigado, até mais. Até. Na final de 3 milhas e meia da 97, Juliette Tango Zulu. Salvador, gol no 806, a final da 1-0, tem embaixo da base. O Tango Zulu efetua 9-360 pela esquerda. 360 pela esquerda, Tango Zulu. 806, continue e aguarda a pista livre. Guardando a pista livre, 906. Tem um ativo. Inclusive fazer mais chamadas para o Golfo Delta Vitor, e ele está falando inclusive com outras aeronaves em voo visual. Prossiga visual e chame-no através de Veracruz. Mais próximo a gente vai tentar um novo contato em 119.8. Área aguardando instruções, ok? Eu tenho o Tango Zulu ainda fazendo 360, final de 3 milhas da pista 97. Aguardando instruções, Índio November Alpha na espera. Meu quilo Serra Lima, chame Recife, frequência 1260, caso negativo 1251. 1260, 1251, quilo Serra Lima. Ele espera. Meia, solo aos 49, agilize direita 1219. A direita 1219, grato. Tango Zulu a efetuar o 360, está visual com gol agora na curtíssima da pista 90, o Tango Zulu? Afirmo. Que o senhor vai prolongar aí a perna do vento da pista 1-0 e aguardar para girar a base, o Tango Zulu. É, Tango Zulu. Tá 3, atenta ao balizador, prato. Cinco da Oxané, após o gol na curtíssima, alinhar e manter. Após o gol na curta, alinha e mantém o 6305. 806, cheque trem, pouso autorizado, 150 graus, 89, 1016. Tá com o trem embaixo da base, cheque pouso, com 806. Inspection back. Obrigado, depois de parar o ataque, 360, obrigado. Mudança de portão, via Juliette, portão 612. Confira, senhor. Prosseguir, via Juliette, portão 612, ok? Alteração de portão.